A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. É isso aí, é o segundo podcast do Não Ovo. O primeiro foi um sucesso. O primeiro aí foi mais ou menos 700 bilhões de downloads. Já no primeiro dia, realmente, é um número incrível. Eu acho que é pouco. 700 bilhões? Não é o suficiente pra você? Vai dobrar em uma semana. Nossa senhora. É, precisa dobrar o número de pessoas na Terra também. É, não pode estipular a meta. Tem que dobrar a meta. E quando atingir a meta, né, vai dobrar a meta sem estipular a meta. Nossa, piorou ainda o discurso. É, não, mas é piorar. É quase isso. É quase isso. É mais ou menos isso. Enfim, hoje o podcast do Não Ovo é um assunto diferenciado, um assunto que eu acho que todo mundo também já viveu, né? O primeiro ali foi sobre tretas escolares, e surgiram muitas mensagens aí de pessoas contando sobre as suas tretas escolares, né? Pessoas que também ficaram incentivadas com o assunto e foram pra escola brigar, né? Tinha gente que veio falar isso pra mim. Falou, pô, Cid, eu fiquei, né, instigado ali pelo assunto, cheguei na escola, bati nos meus amigos e tudo mais. Tinha gente que nem tava matriculada e voltou pra escola só pra poder brigar com alguém. É possível, né? Porque acho que o assunto rendeu bastante, né? Foi legal, o Maurício Meirelles também mandou bem aí. Enfim, eu não gostei muito. O maior traficante de sanduíche do... O maior traficante de sanduíche da história. do colégio adventista lá. Bom, mais uma vez, vamos começar aqui com as perguntas, né? Do Yahoo Respostas, as perguntas do caderno de perguntas, na verdade, que é pra a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa bancada. Bancada hoje, mais uma vez, com Brian Rizzo. Tudo bom, Brian? E aí, tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Igor Seco! Fala, meu povo! Já é um bordão, já? Já é um bordão. Vou começar todos os podcasts assim agora. Boa, gostei. E Luigi, hipster! Olá, fiéis ouvintes, estamos de volta! Ah, também já tem um bordão, já. Então é um bordão, né? O povo clama por um... Um bordão? Por um bordão. Essa é a grande questão. É, a Praça Nossa. Tipo, a Praça é Nossa. Não agora, tá 67 anos agora com a extinção do Zorra Total, né? A era dos bordões está prestes a acabar. Eu sou a favor dos bordões. Eu acho que o bordão ele faz parte da cultura popular brasileira. A gente... Como... Tá ok. Tá certo. Não deu pra entender. Eu ia militar a favor dos bordões. Deu pra entender. Acho que, como é o segundo podcast, acho que o pessoal ainda não conhece vocês inteiramente, né? Então eu vou continuar fazendo as perguntas de caderno de perguntas aí pra vocês pra gente conhecer um pouquinho. Mas, Brian, Brian, o que você gosta de beber? Água. Água? É. Brian, você já beijou? Já. Já beijou, entendeu? Já, minha mãe. Na bochecha. Ok, não vale. Brian, vale. Uma frase que você gosta. Tá no caderno de perguntas essa. Essa é pergunta é boa porque eu falei uma frase boa no último podcast. E você gostou dela. Eu gostei dela. Os socos dados não fazem passar a dor do soco recebido. Bonita, Clarice Lispector. Muito bonito. Igor, qual o seu signo, Igor? Meu signo é Áries. Igor, você tem namorado? Não. Tá aqui no caderno de perguntas, desculpa. Igor, deixe uma assinatura no meu caderno. Obrigado, Igor. Vocês não viram, mas o Igor assinou um caderno agora. Ele assinou aqui. Luigi, também pra você. Luigi. Oi. Onde você nasceu, Luigi? Eu nasci numa cama de hospital. Eu queria ter nascido de parto humanizado, que minha mãe tivesse postado foto no Face, numa banheira. Na placenta, que eu saísse no chão, todo mundo observando. Que hoje em dia tá super na moda, né? Tá, super. Super zen e tal. Eu queria ter nascido assim, mas infelizmente eu nasci como todo ser humano todo comum. Não, quase todos. Quase todos. Eu nasci num táxi, por exemplo. Interessante. Essa pergunta devia ter feito pra você, então. Ah, que hoje em dia o pessoal já nasce no Uber, né? Tá nascendo no Uber. Luigi, qual a sua sobremesa preferida? Minha sobremesa favorita? Isso. Poxa, cara, eu não sei, eu não sou muito... São tantas, né? Eu não sou tanta coisa que eu gosto de comer, mas eu pediria mais uma bisteca, por favor. Ok. E, Luiz, você é interessado em alguém da sala? Cara, eu tenho que falar que eu sou interessado no meu chefinho. Porque nesse exato momento tem, sei lá, tem 6 homens aqui, eu não posso ser interessado em... É, eu acho melhor você não ser interessado em alguém na sala. Mas tudo bem. Qual o barulho aí em cima? O assunto de hoje é o seguinte, né? O anterior foi tretas escolares, o de hoje é, tem um tema um tanto quanto poético, que é Boa Noite, Vizinhança. Por que Boa Noite, Vizinhança? O Charles morreu e a gente vai fazer uma homenagem. Cara, é quase isso. É quase isso. Boa Noite, Vizinhança é um episódio do Chaves, né? Exato. É uma música, né? Episódio que ele vai pra Acapulco. Que ele vai pra Acapulco. É o episódio que ele sai de Acapulco, não é? Não, eu acho que esse episódio, a gente tá bem informado, mas acho que esse episódio não é Boa Noite, Vizinhança. Tem a festa da Boa Vizinhança e a gente tá fazendo uma combinação de episódios. Eu acho, né? Que Boa Noite, Vizinhança é a música que ele canta quando ele vai embora de Acapulco. Não, a música é Boa Noite, Vizinhança. É, tá uma confusão aí. Não sei. Calma, vamos brigar. Ele nunca vai poder responder. Mas existe uma música do Boa Noite, Vizinhança. Ah, isso é fácil. Essa música existe. Que é essa aqui. Nosso amor semelhança. Muito bem. Essa música do Boa Noite, Vizinhança já me traz recordações positivas e negativas, né? Porque eu acho que a Vila do Chaves ali é um bom parâmetro pro nosso tópico de hoje, que é sobre vizinhos. Sim. Né? Porque todo mundo tem vizinho. Todo mundo tem vizinho. O cara que mora no apartamento tem um vizinho. O cara que mora no campo tem um vizinho. Nem que seja uma vaca, tem um vizinho. Né? O cara que mora num condomínio tem um vizinho, nem que seja uma vaca, tem um vizinho. Né? O cara que mora... Até o cara que não mora em nenhum lugar, o cara que é mendigo, também tem vizinho. É, principalmente que... mendigo da Praça da Sé. Porque mendigo fica tipo tudo junto ali e tal. Acaba tendo um vizinho mendigo. Pra ter aquele calor humano ali, resistir ao inverno. Exatamente. Passar o cachimbo e tal. Todo mundo tem vizinho no final das contas, né? Então eu acho que as pessoas podem se identificar bastante com o tema. E todo mundo, eu acho que tem um vizinho... Como é que eu vou explicar? Tipos específicos de vizinho. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu entendo, cara. Não, eu entendo. Realmente tem vários estereótipos de vizinhos, né? Categorias de vizinhos. A grande questão é o seguinte, que a gente... Será que a gente se encaixa em algum desses estereótipos? Porque é fácil a gente sentar aqui e falar, tem o vizinho tal, o vizinho tal. Mas será que nós... Nós somos vizinhos de alguém também. Somos vizinhos, nós somos vizinhos de alguém. É ou não é? Será que a gente pode ser esse estereótipo? Exato, eu acho possível. Quais são os tipos de vizinho mais prováveis? Tem sempre, eu tenho um na minha cabeça que eu acho que todo mundo teve, principalmente a gente presta atenção quando é criança, que é o vizinho que tem algum sotaque estrangeiro e por algum motivo ele odeia a criança. Sempre tem um italiano na rua que odeia a criança, um português que fura a bola da molecada. Aquele alemão otário. Aquele alemão otário. Sempre tem um vizinho estrangeiro, né, que tem aquele sotaque ali mais forte, que odeia as crianças, não sei por quê. Eu tinha um que ele era vereador na minha cidade, prefeito e tal, e a casa dele era muito grande, porque no interior, tipo, antes de virar uma cidadezinha pequena, Saltaré, era uma grande fazenda, né? E aí eles foram loteando, algumas pessoas ficaram com uma casa que parece realmente um sítio. E ele tinha um cafezal, assim, no quintal dele. Certo. E toda vez que a gente entrava lá, criança... Mas entrava lá pra quê? Pra roubar café ou o quê? Pra brincar, sei lá. Ah, tá. É porque era místico, cafezal, era tudo, tipo, mó aquela coisa. Entendi. E eu não sei o quê, tem que matar criança não serve pra nada, essas coisas, sabe? Esse tipo de vizinho, ele é um clássico, assim, absoluto, que Sim. É o velho ranzinza. É o velho ranzinza. Ele é tipo o Seu Madruga, você vê que a Vila do Chaves realmente ela construiu bem os estereótipos de vizinhos. Cara, só que esse tipo de cara, às vezes, ele não é um cara ranzinza, um cara triste e tal, que só quer incomodar as crianças. Qual que é o problema dele, então? Tipo, não, às vezes ele só, tipo, só quer fazer isso pra pegar no pé da criançada mesmo. Tem que assustar e deixar todas elas aterrorizadas com a vida. Às vezes eu acho que é porque, como tá faltando outro vizinho que faça esse papel, alguém tem que fazer. Alguém tem que assumir exatamente. O papel. Alguém tem que pegar a camisa nova ali e jogar na frente, entendeu? Eu acho que é esse vizinho. Ele toma a frente, toma a iniciativa ali. Alguém tem que botar a bola pra correr. Tem que botar a bola pra correr. Esse é o vizinho ranzinza que existe em todo lugar. Olha o barulho aí em cima. Tem outros tipos de vizinho também que vocês conseguem lembrar, assim, que tem em qualquer lugar. Eu acho que... Cara, acho que... o vizinho líder também. Vizinho líder? Ele é o Big cara, Brother? Líder da comunidade. É, o cara que quer organizar tudo. Tipo, vai chegar... vamos fazer um campeonatinho de futsal. Ele vai lá, organiza o campeonato e fica uma bosta, tá ligado? Aí vai ter outro evento, ele, tipo, assume a liderança de novo. Entendi. Faz... faz outro evento e fica uma bosta de novo. É o cara que ele vai fazer a vaquinha da rua pra pintar a rua na Copa do Mundo. É, puta, exatamente. Nossa senhora. Vai fazer a arrecadação de prenda pra festa da igrejinha. É. Aí passa lá na tua casa. Ah, a senhora tem um saco de arroz. Esse cara que organiza o Cosme Damião da rua. Exatamente. A festa junina da festa rua. Festa junina, tudo. Ó, com a gente tá aqui com requerimento pro prefeito botar a luz na rua. É. Aqui a assinatura dos vizinhos. E ele é aquele... esse cara, ele é meio que... Ele se acha o dono da rua. E se ele mora num condomínio, ele é obrigatoriamente, ele tem que ser o síndico. Ele é o Pedro Bial do condomínio. Ele é o Pedro Bial do condomínio, mesmo, bem observado. Mesmo se ele não for o síndico, ele vai ser o síndico porque ele quer. Porque ele quer. Ele pode não ter a faixa ali de síndico, né? É oficial. Mas ele vai dar um jeito de interferir de alguma maneira. Exatamente. De alguma maneira, cara, ele vai tentar ser o síndico. Eu acho que síndico é uma profissão meio desvalorizada. As pessoas pegam muito no pé do síndico. Porque, assim, todo síndico é filho da puta, né? Mas, enfim, o problema é o seguinte. Imagina que o cara, ele tem a pica de... Como que eu posso dizer? Organizar. Organizar um prédio. É, não é fácil. E o brasileiro, como eu sempre digo, uso isso. Você quer conhecer o brasileiro? Você vai na estação Pinheiros. Quando você vai sair do trem, a porta se abre. Você acha que as pessoas vão dar passagem pra você? Ou elas vão... Você não consegue jamais sair. É, enfim, então o brasileiro é esse povo, né? Feliz, boleiro, que não respeita ninguém. Então o síndico, ele tem que ser ali o mediador entre o, cara, o 147 e o 148, o 32 e o 33, o 47 tá pisando em cima do 47, do 37. E só que o síndico, ele vai criando aí... Ele já tem esse trabalho foda. E ele vai criando, daí ele vai virando, sei lá, tipo... Ele vai criando a sensação de poder, tá ligado? É, daí ele vai se transformando num Darth Vader, tá ligado? É tipo o Smeagol ali com o anel. Exatamente. Anel de síndico. O cara recebe... Quando ele recebe o anel do síndico, ele se transforma. Vai se transformando no Smeagol, cara. Cara, é exatamente isso. E aí ele vai se transformando num cuzão. Entendi. É porque, tipo... O resumo é, ele se transforma num cuzão. É, num cuzão. É a capa que ele usa pra se proteger do... E ele não consegue virar sozinho um cuzão. Ele transforma a mulher dele num cuzão, o filho dele num cuzão. Todo bebê mundo cuzão. Vira cuzão na família. É, tá ligado? Porque o filho dele já não é o Jorginho. É o filho do síndico. É o filho do síndico. É o filho do síndico. Ou filho da puta, dependendo. Filho da puta também. Eu gostaria de lembrar que o meu grande amigo Cid do Não Salvo, que acho que são poucas pessoas que sabem que em uma certa época a gente morou junto, né? É verdade, no verdade. No começo do já QG. Moramos juntos. Exatamente. E a gente tinha uma síndica que era... Ela era gente boa com você, que ela gostava muito de você, mas ela tocava o terror. É, não, se você desse um passo fora da linha demarcada que era pra andar... Era, nossa senhora, não, multa. Ela tocava o terror com a gente também, no começo. Até que ela me viu na televisão. Ah, é, tem essa história. Um dia ela me viu na televisão e aí a nossa vida mudou, porque daí ela começou a tratar a gente bem, automaticamente. Né? Não sei porquê, começou a tratar a gente bem a partir desse dia. Né? E você lembra que ela tinha um filho, que era São Paulino? Sim. Que cara, esse é outro perfil que tem em todo lugar, em toda rua. O vizinho torcedor. Que é o vizinho torcedor fanático. Ah, é verdade. Que é um inferno. Chato pra caramba. Esse cara é um inferno. Né? Porque o cara torcer em casa, tudo bem, né? E esse cara geralmente torce pro time contrário. Ele sempre vai torcer pro adversário. Não, eu ia contar exatamente essa história. Teve uma vez que a gente tava vendo Corinthians e sei lá quem, Campeonato Brasileiro, e aí o time marcou um gol no Corinthians. E o São Paulo começou a gritar, chupa Corinthians. O Cid ficou putaço, foi na janela e começou a discutir. E aí eu fui também, eu comecei a olhar e todos os vizinhos corintianos começaram a xingar. Pá, me virou aquela história, né? Virou uma zona. Cara, virou uma briga. Uma guerra. E era Corinthians e Bragantino, tá ligado? Sempre é motivo pra brigar. É, e aí o cara, enfim, sempre tem o cara que ele... Às vezes o cara ele nem torce pro time dele. Às vezes ele torce contra o time do vizinho. Exatamente, ele sabe, ele faz de propósito. Essa que é a sacada. Ah, tanto que o São Paulo, quando perdia, a galera começava a gritar. Por causa dele. Por causa dele, porque ele era chato, entendeu? Exatamente. Então sempre tem um vizinho que ele torce contra o time de alguém também da vizinhança. Esse perfil é bem interessante. Eu acho que todo mundo tem um desse. Olha o barulho aí em cima. Eu tenho um vizinho que eu acho que ele é, com certeza, todo mundo vai ter. Que é o vizinho da furadeira. Nossa! O vizinho da furadeira. É o vizinho escultor, ele, né? O vizinho escultor. Parece vizinho, que ele tá fazendo uma estátua plástico, em casa. O meu vizinho, eu já cheguei a falar com pra minha namorada que a gente acha que ele é marceneiro, cara. Porque não é possível, cara. Trabalha em casa. É todo dia, há mais de um ano, ele... Dá 9 da manhã, que é a hora que libera, né? Uh-huh. Parece que esses caras, eles devem acordar, eles ficam num gás. Ah, não. Só esperando agora o relógio. Ele fica cronometrando ali. Vai dar 9 da manhã. Deu 9 da manhã. Pá, pá. 9-1 já começa. Pá, pá, pá, pá. E eles vão até o tempo limite. É o marceneiro que faz home office. Cara, com certeza. E eles sempre acham os momentos, assim, espetaculares pra usar a furadeira. Só que esse cara, ele tem uma antítese. Ele tem um vilão no condomínio também, que é a vizinha que reclama do barulho. Ai, meu Deus do céu. Sempre tem uma vizinha, normalmente uma senhora, que ela tem um sabe aquela propaganda da Polishop que tinha antigamente? O Sonic 2000. O cara usava o Sonic 2000 e escutava uma agulha caindo no sala. Eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. Exatamente. Veja e ouça esta incrível demonstração. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Essa vizinha, ela usa esse aparelho há muitos anos. Há mais de 20 anos comprou, que ela usa esse aparelho. Comprou no vendo a propaganda ela, do... Ela usa dois, um em cima do outro, assim. Faz um, né? Faz uma... É verdade. Ela é tipo um morcego do condomínio, né, cara? É um morcego. E ela também, a mesma coisa. Como o cara começa o barulho 9 horas da manhã, 9:01, essa vizinha, às 10 horas da noite, 10:01, ela já liga no porteiro pra reclamar do barulho. Ah, gente, ela já tá fica com o telefone na mão, esperando o barulho começar. Com certeza. Às 9:59, ela começa a bater o cabo de vassoura no teto. É! Aquele poc, poc, aí você... Você não sabe o que tá acontecendo, não sabe se tem alguém transando lá, você não tá sabe o que tá acontecendo. É, e tem essa outra vizinha, então, eu falei aqui por acaso e me lembrou, que é a vizinha que transa barulhento. Nossa, eu tô passando... A vizinha da transa louca. Eu tô passando por isso. A namorada do Chico Bioca. Casa, cara. Você tá passando por isso? É, a como minha é vizinha, que é a sensação? A minha vizinha acorda, tipo, 10 horas da manhã, tipo, gritando loucamente, aquele gemido insano. Mas de manhã? De manhã. Não tem hora. Ela chegou não em casa. Eu escuto a porta dela batendo. Já começa. Ah, meu Deus. Será que ela... Você já parou pra pensar que a porta tá sendo espancada também? É. Você tá sendo conivente com uma... Agressão doméstica. Pode ser. Você tem certeza absoluta que é sexo? O que ela fala durante isso? Vamos analisar as frases. Ah, é verdade. Ela fala, soca mais. Ah, mas... pode ser porrada. Sadomasoquista. Pode ser sadomasoquista. É verdade. Ela pode, mais. Ela pode só gostar de apanhar do marido. Pode nem ser. Pode ser. Nunca você tinha tá parado pra pensar nisso. Soca mais, cara. Que frase é essa? Imagina, você tá em casa tentando dormir. Eu acho que exatamente essa vizinha também se enquadra no vizinho sem noção, porque tem uns vizinhos que é sem noção mesmo, né, cara? Completamente. Tipo, ele mora num apartamento e, por sua vez, ele provavelmente tem o cara que mora em cima, o cara que mora de todos os lados. E a pessoa vai transar, né? Vai dar aquela metidinha. E pior, o cara que briga. E ele esquece que tem um mundo em volta. Eu lembro que nesse prédio. Ah, briga de casal? É. Ah, ele esquece tipo que tem um mundo, que as pessoas também. Cara, e o maluco, ele gritava assim numa frequência, parecia que o prazer dele era que todos do condomínio soubessem que ele, tá brigando que ele tava brigando. Mas com a mulher? Aqui, com a mulher. Normalmente é a mulher com o marido, o marido com mulher, né? Sempre tem essa... Ou com filho também, dependendo. Mas filho tem aquela mãe que dá o berro, só dá um berro, né? É, com não, filho mas, geralmente é a mãe. Mas também tem a criança que quando tá, tipo, levando um sermão da mãe, ela grita desesperadamente. De choro? De choro. É aquela criança que fica... Ah, não me mate! E não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Provavelmente não tá acontecendo nada. Ela só pegou, pra todo tipo, mundo achar. É, que... ela pegou o Max Steel dele ali e levou pra cozinha. O moleque já começa a gritar. É só pra alguém chamar o conselho do telar. Cara... Olha o barulho aí em cima. Falando em criança, eu acho que tem um tipo de vizinho que é o filho do vizinho. Filho do vizinho. O filho do vizinho. O filho do vizinho, geral, cara, sempre tem o grupinho de filhos dos vizinhos. Que é sempre tem o endiabrado, né? Que é o endiabrado, que fica no elevador, entra no elevador e aperta todos os botões. Nossa, fica correndo no corredor do prédio, gritando. Eu era esse moleque. É você esse moleque? Era eu. Eu era o endiabrado do condomínio. Eu tocava o terror, cara. É mesmo, cara? Eu não. Sempre fui de boa. O filho do vizinho, lá no prédio que eu moro, os filhos, né, do vizinho, eles adoram eles ficar brincando de esconde-esconde. Ah, só que dentro da sua casa. Não, e vale o prédio inteiro. Ou seja, eles podem se esconder em qualquer andar. Mas é a regra do esconde-esconde condomínio é essa. Vale o prédio inteiro, mas é claro. E aí, cara, é tipo, dá meio-dia, você precisa descer pra pegar o ônibus, você tá 5 minutos atrasado, o ônibus vai passar, e aí, tipo... fica, cadê o elevador, cadê o elevador? Quando chega o elevador, tem 10 crianças. E aí, quando você olha, tem 7 andares pressionados, porque é o cara que tá procurando. Caralho, molecada, meu Deus, como vocês são... É que eu vim do interior, eu sempre morei em casa, então passei a morar em prédio. Morei em prédio com elevador, cara. Então eu fico meio nervoso. Mas lógico, você é um vizinho nervoso. Ver essas crianças. Você é o Ranzinza. Não, eu não brigo. Ele é o cara com sotaque diferente que não gosta de molecada. Você é o gringo. Tem um sotaque do sul e não gosta de criança. Não, eu não brigo, eu não falo nada. Eu só fico... Cara, não precisa falar. Eu só dou aquele olhar, sabe? Só aquele olhar de reprovação, tipo... Criança filho da puta, queria ter o pai, só precisa tem educação olhar. Ou não. Como é que eu sabia que tua mãe era vagabundo, teu pai aquele corno? Já faço aquele olhar de julgamento, sabe? Tudo isso no pensamento. Você só olha atravessado, dá aquela bufada e tudo isso já foi dito, tá ligado? Qual o barulho aí em cima? Toda rua tem um vizinho, que é normalmente a vizinha, que é a vizinha fofoqueira. Isso é o mais clássico. E geralmente é o combo, que ela fica, tipo, cuidando da vida de todo mundo. Então, ela dorme mais tarde, que é pra ver que horas tá chegando a fulana. Exatamente. Aí fica naquela, acho que ela tá trabalhando até mais tarde, não sei o quê. Será que é prostituta? Se é fofoqueira, já lança uns ódios assim, já, entendeu? E ela conhece, ela sabe o nome de todo mundo. Você nunca cumprimentou, ela sabe teu nome. Exatamente. Ela sabe que hora você chega, sabe que hora você sai, sabe o nome do teu filho, sabe o nome da tua mulher, sabe ela o nome de tudo. Sabe mais que o porteiro do prédio. Ah, mas muito mais. Muito mais. Ela sabe da vida do porteiro, inclusive. Do próprio porteiro, exato. No interior tem muito disso, porque lá são, né... 3 pessoas morando no interior. Aí todo mundo cuida da vida de todo mundo. Então, é exatamente por isso, porque por ser pequeno, não tem muito o que fazer. Primeiro que você conhece todo mundo. E a vizinha, o que você faz no interior? Você não tem ponto de sair, você não tem ponto de passear. Ou você bebe, enche o caneco. Ainda bem que chegou a internet. No interior, as pessoas podem ficar na internet. É, mas a vizinha, ela é aquela clássica da vizinha debruçada na janela, de esquina, só observando. Com os vasinhos de flor do lado pra tentar ocultar ela, assim, ela usa meio que um disfarce, né? Ela fica camuflada. Ou então ela fica, tipo, abre a porta só. Eu tinha uma vizinha que tô tentando lembrar. Dona Nenê. Até o nome dela é nome de fofoqueira. É nome de vizinha fofoqueira. Nome de vizinha, Dona Nenê. Ela era uma senhorinha, provavelmente já faleceu, que quando eu era criança ela tinha 97 anos, sei lá. É, já tá no bico do corvo. E ela ficava só na porta, tipo, entreaberta, assim. Você só viu um olho da Dona Nenê. Um só. Aí você saía, assim, de manhãzinha, já olhava. Cara, e é batata. Você olha, assim, pra trás, você sabe que ela vai estar lá. Ela vai estar te olhando, né? Você disfarça, não olha diretamente. Na hora que você olha, ela vai estar te olhando. Todo mundo sabe que ela tá lá, mas ela não... Ela acha que ela é invisível. Ela acha que é invisível. O oposto dessa vizinha é a vizinha que ela é escandalosa. Ela quer que você saiba que ela tá lá. Então, essa é a vizinha que eu tinha. Eu tinha uma vizinha que ficava na calçada, com uma cadeira de praia. claramente observando todo mundo, porque ela ficava lá desde muito cedo. E isso que o Luigi falou, que quando chegou a internet, as pessoas pararam um pouco de cuidar da vida dos outros. A minha vizinha, ela botava um notebook na rua. Nossa! Ela tinha um Wi-Fi mais potente que os demais, pra poder ficar na rua, e ela continuou na cadeira de praia dela com o notebook, provavelmente já ali fazendo, quem sabe, um blog sobre a vida dos vizinhos. Fazendo transmissão ao vivo no YouTube da uma live da vida dos vizinhos. Ela tá fazendo um livro, né, e usa a inspiração, os personagens, os vizinhos, é bem possível. Ela fez um tutorial de como ser uma boa fofoqueira, tipo. Olha o barulho aí em cima. Olha, agora eu vou falar uma coisa que é um desabafo. Que é um Vamos tipo lá. De vizinha. Que eu acho que é o tipo de vizinha mais famoso. Tem filmes sobre mais ela. Mais do que todos esses? Existem filmes sobre elas. Ué? Existem séries, novelas. São personagens do Manuel Carlos, que é a vizinha gostosa. Eu nunca tive uma vizinha gostosa. É verdade. Cara, nunca. Muita vizinha gostosa. Eu nunca tive. Muita vizinha gostosa. Cara, tinha uma vizinha que morava no térreo. Eu espero que ela não escute isso, cara. Que ela morava no térreo. E quando eu saía de casa, eu passava na frente da janela da sala dela. Certo. De vez em quando, eu tava passando, dava aquela espiada dentro do apartamento. Ela tava, tipo, passando de toalha. Ô, louco. Ou estava passando desnuda. E eu ficava, no térreo. Tipo, porra, coloca uma cortina aí e me faz não ver isso. Mas você nunca tocou, né? A campanha dela e falou, senhora, você poderia colocar uma cortina? Eu não. Tá me incomodando um pouco? Não me incomodava tanto assim. Ah, tava assim. Tá... O grande porém da vizinha gostosa é que ela vai ser filha de algum desses estereótipos que nós falamos. Ah, verdade. Ela pode ser filha do síndico, pode ser filha da fofoqueira. É verdade. Não, ou tem outro estereótipo, o filho dela. Filho da gostosa? O filho da gostosa. Que passa passa o moleque lá e você fala, ô, oh, filho da gostosa. Eu tinha uma vizinha gostosa que ela ficava no prédio, dois prédios pra lá, só que ela não tinha cortina também. Aparentemente, acho que é um combo, né? Toda vizinha gostosa não tem cortina. Ela faz, eu acho, um que pacto. É por isso que você sabe que ela é gostosa. É, senão ninguém saberia, é, né? Verdade. E ela passava pelada o dia inteiro. Era o dia inteiro passando pelada. E eu lembro que nas sextas-feiras, que era a minha grande alegria, que na sexta-feira ela tava indo pra balada. Opa. Então, e as amigas na casa dela, pra trocar de roupa, nossa, pra ir pra balada. Ficavam todas peladas. Senhora. Todas, nossa, peladas. E eu ficava, eu ficava igual a vizinha fofoqueira. Eu ficava na janela disfarçada. Ficava ali no meio, mal das Batman, coisas. Ali. É, descia o varal pra roupa ficar em cima de mim ali. Sabe? Meio MacGyver ali o negócio. Meio Carmen Sandiego. Eu descia o varal, as roupas ficavam em cima de mim e eu ficava só entre as roupas, assim, só observando. Eu trabalhava, só de olho. Eu trabalhava num lugar lá no Rio Grande do Sul, que era uma empresa que ficava no quarto andar de um prédio. E do outro lado da rua, tinha um prédio que tinha uma vizinha dessas que trocava de roupa e ela tinha o horário dela. Ela atrapalhava o trabalho. Exatamente. Então era por volta das 8h30 da noite que toda a empresa parava de trabalhar e ia para a janela da cozinha. Era até um evento, hoje, né, cara? Até hoje o celular do Brad desperta das 8h30. Não, assim, brincadeira, tinha o horário e aí toda a empresa parava de trabalhar e ia para a janela. Aí já tinha aqueles funcionários que levavam binóculo. Nossa, tinha... Nossa, caralho, aí também. Como assim, cara? E, cara, eu nunca vi uma pessoa demorar tanto pra trocar de roupa. Ela ficava uma hora trocando, cara, de roupa. Cara, a empresa parava por uma hora. Diariamente, a empresa parava de funcionar. Os chefes, inclusive, paravam de trabalhar. Cara, o horário de almoço era às 8 da noite. A galera parava de almoçar pras 8 da noite ter aquela horinha livre. Pra ter a hora livre do... Era, cara, impressionante. Eu fico triste com essas histórias, porque quando eu morava no interior, né, e... abria a janela, só via pasto e boi pastando e o cafezal do meu vizinho do lado. Eu sempre imaginava assim, nossa, um dia será que eu vou morar numa cidade grande? Será que eu vou ter um vizinho? E eu vou ter uma vizinha gostosa que vai ficar lá trocando de roupa. E aí você chegou igual em São Paulo. Igual nos filmes, eu imaginava que era igual nos filmes. E aí eu cheguei em São Paulo, aí no prédio que a gente morava, a janela do meu quarto dava pra um laboratório de remédio e a janela da frente dava pro vizinho São Paulino. É, e pro vizinho escandaloso. E pra síndica. Então, tipo, é verdade. Eu falhei. Aí agora no prédio que eu moro em Osasco, é um novo tipo de vizinho. Como que, é que é? Que é o vizinho. Funkeiro. Festeiro, churrasqueiro, funkeiro. Ah, você tem? Tem. Que é aquele vizinho que não tem tempo ruim, sabe? É o vizinho da alegria. Domingo, 9 da manhã, dia do quê? Churrasco. Churrasco, lalage, pandeiro e pau. Porque eu, né, eu, desculpa a gente falar isso, pode eu sei falar, que vai parecer meio ofensivo, mas eu moro em Osasco. Isso, ofensivo, essa parte é ofensiva. Mas eu moro em Osasco. É que algumas pessoas não digerem bem essa informação. Entendi, é complicado. Ai, que história. Aí, a galera já tá colocando a mão no bolso, escondendo o relógio, só porque você falou que é de Osasco. E quem já passou da estação Presidente Altino ali pra frente, quando chega, sabe que Osasco é uma cidade graciada pelo funk, né? Com certeza, sim, absoluta. Então, os vizinhos, eu tenho essencialmente dois vizinhos, que é um fica do meu lado da janela e o outro fica do outro lado. Certo. O do outro lado, ele é do samba. Eu queria que ele fosse meu vizinho. Cara, ele faz aquela churrascada regada a samba. Uh-huh. E ele vai até domingo, 11, meia-noite. Eu tenho inveja dessa galera proativa. Eu queria, assim, ter essa, é muita alegria, cara. Eu não sei prédio, de onde tira tanta energia. Eu chego em casa, é muita vontade cansado, de viver, velho. É. Porque eu não tenho vontade de viver. Você quer morrer, né, assim, cara? Você quer sentar, deitar na cama, parecer uma múmia numa tumba. É, então. Tem uns caras que chegam felizes da vida, né? Uma alegria. Olha o barulho aí em cima. E me lembrou, inclusive, falando em alegria, me lembrou de outro tipo de vizinho, que é o vizinho maconheiro. Todo prédio, toda rua tem um vizinho maconheiro. Tem. Porque assim, né, os estereótipos, eles estão aí porque eles são verdadeiros. Essa aqui é a grande verdade. Eles existem, exatamente. Não é à toa que alguém falou, fulano de tal é assim, então ele é assim. Por que o cara falou isso? Porque existe um fundo de verdade. É. Pode ver, se você tiver um vizinho que usa dread, meu amigo. Existe uma grande 97% de chance de ele fumar maconha. É. Ele passou já com a camisa do Bob Marley. Se ele tiver com uma camisa do Bob maconheiro. Che Guevara também. Maconheiro. Maconheiro, não tenha dúvida. Agora, você lembra que eu falei que a gente ia sentar aqui e ficar apontando os estereótipos e talvez nós fôssemos um deles e a gente não sabe? O vizinho maconheiro, já sei quem é. Aqui. Você lembra que... Eu já sei voltando à história que a gente morava junto, né? Era eu, Cid, E um grande amigo nosso, o Ivo Neumann. Ivo Neumann. Que ele, inclusive, foi citado no primeiro podcast. Ele ficou mandando tweet, ficou todo feliz lá que foi citado. Foi citado pela segunda vez e, pelo jeito, vai ser assim por bastante tempo. Hein? E eu tenho uma história. Foi a segunda vez que ele é citado e é a segunda vez que o assunto é maconha. E nesse prédio, o Ivo realmente era o vizinho maconheiro. O vizinho maconheiro. Agora que tá prestes a descriminalizar, a gente pode falar abertamente, né? Não, a gente saiu do prédio também, pode falar. Não tem problema, não. Era assim, aquele cheiro que você tava no portão do prédio, você sentia. É, sempre não é, depende. Não é cheiro, da... né? Maconha é a marofa, né? É a marofa. Marola, não é? Não, marola é de... Marola é da praia. De surfista, né? Que também tem a ver que com também, maconha. Também é outra, é surfista, é maconha. Então, tá bom, pô. E aí, cara, uma vez a gente tava lá e bateu na porta umas vizinhas, né? A vizinha disse, presta açúcar, então. Era duas moças e provavelmente elas foram buscar açúcar. E eram umas vizinhas gostosas. Era vizinha gostosa, mas acho que não era do nosso andar. Não era do nosso andar, não. Não era tão vizinha assim. É, e aí elas, não sei o que, açúcar tem, sei lá. Tenta. Mas eu acho que elas ficaram com vergonha a primeira vez. É, eu lembro pra vocês. Eu lembro. E aí depois elas vieram e bateram de novo. Ai, moço, vou ser bem sincero com você. Vocês estão baseados aí? Tá pra mim. Eu abri a porta. Vocês têm um baseado aí? Eu falei, que abordagem é essa? Te dei açúcar, você já quer um baseado? Vai ver, ela queria fazer um brigadeiro. É. Maconha, aí ela vai voltar pra buscar o Nescau e tal. Ou ela era da polícia, né? Ou era da... Disfarçada. Era, quando ela perguntou açúcar, ela queria cocaína, não queria açúcar. Será que era um código? Ela foi pedir cocaína, deram açúcar, ela falou, vou pedir falando diretamente agora, porque senão vão me dar. E aí a grande questão é porque os vizinhos não sabiam quem exatamente dos três moradores ali. Tava fumando, só sentiu o cheiro. E falar a verdade, a gente tinha tudo pra ser os drogados. Claro, eram três caras morando junto. E ficava chegando os pacotes, que recebia os brindes por causa do blog e tal. É verdade. E aí, tipo, era o dia inteiro chegando pacote. A gente tinha muito jeito de traficante, cara. Pacote. Às vezes chegavam umas caixas de uísque, depois de caixinha. E o zelador ia lá e aquele cheiro do nosso amigo nosso Ivo. Amigo Ivo Neumann. Cara, a gente tá aqui falando, mas provavelmente os vizinhos falavam da gente. Certeza. Ah, lá, ih, lá vem os drogadinhos. A vizinha fofoqueira ficava na janela só observando verdade, vocês. Verdade. Ai, caramba. Cara, mas agora que você falou, que é até triste agora. A gente saiu com uma fama daquele. O oposto do vizinho maconheiro é o vizinho policial. Sempre tem um vizinho policial que ele quer colocar ordem no prédio e ele tá ali pra disputar o poder com o síndico. Mas é que o vizinho policial, acho que ele não consegue muito colocar ordem porque ele é ocupado. É, né? Verdade, ele tem que tá prendendo a galera aí, tá meio ferrado. Mas tem o policial aposentado também. Mas tem um policial aposentado, que é exatamente. O cara que ele teve uma vida militar. O cara era delegado. Era delegado e ele mora no seu prédio. E agora ele não precisa mais... É o linha dura do prédio. Ele não precisa mais organizar a rua, ele quer organizar a sua vida. Eu já salvei a pátria, eu posso salvar a sua vida. Maconheiro! Pá! É o slogan dele, né? Cara, só pra fechar esse assunto do vizinho maconheiro... Eu acabei de lembrar de uma parada que aconteceu essa semana no meu prédio, em Osasco. Que acharam... Nossa, isso é demais. No estacionamento do nosso prédio, acharam um baseado que parecia um charuto cubano e do lado uma camisinha usada. Caraca, mas que prédio é esse que você mora, cara? Então, prédio um detalhe muito legal. Eu moro no mesmo... É, o Brian mora, inclusive, eu moro no mesmo prédio que o Luigi. Mas a gente não é vizinho. E a gente concluiu... a gente mora em lados diferentes do prédio. Lados opostos. Então, assim, o prédio lá... Não sei, acho que hoje em dia isso deve ser uma prática comum. Mas o nosso condomínio, ele tem um grupo no Facebook onde os vizinhos conversam. O grupo de vizinhos é um ponto bom agora. Onde a vizinha que encontrou uma camisinha no estacionamento vai lá e posta uma foto no grupo e faz um textão. E aí a gente reúne as duas piores coisas do mundo, que são os vizinhos e a galera do Facebook. É o pior ambiente pra se estar, é o grupo do condomínio no Facebook. O condomínio é uma coisa desgraçada, né? Nossa, uma desgraça. Uma coisa horrível. Sabe uma coisa que acontece no meu grupo? Eu não participo do grupo de condomínio, porque eu também fui proibido pela minha namorada de participar, porque eu ia sacanear todo mundo no grupo. O cara ia falar alguma merda, eu ia ficar enchendo o saco. Eu não ia prestar se eu estivesse no grupo. Então eu prefiro estar ausente, então ela só me conta as histórias. Mas uma coisa que acontece com muita frequência lá no meu prédio é que a gente tem uma lavanderia comunitária, né? Uma lavanderia que todo mundo usa ali no prédio.

É. E não é, independente de onde o cara é, não importa se o cara veio do, sei lá, da puta que pariu, veio do, não sei da onde, não importa onde na, é. Na faculdade. Só consegue conversar com o porteiro. Na faculdade de porteiros tem uma cadeira que é idioma de porteiro. Exatamente, o idioma de porteiro. O cara faz faculdade de porteiro e tem essa matéria. Ele aprende isso, ele faz várias provas. Cara, né? Cara, só é a única explicação. Ele deve aprender isso tipo no terceiro semestre da faculdade. Uhum. Sim, porque o cara toca no teu apartamento. Não vai depender nada. Falando, o que é isso? E é uma pizza. É só uma pizza. Sabe qual deve ser a melhor coisa do mundo? É ser porteiro e morar em outro prédio. Porque aí tu entende o porteiro. É verdade. É o único cara do prédio que entende o porteiro ou que também é porteiro em outro lugar. No nosso prédio lá tem um porteiro. A gente tem uns porteiros figuraços lá. Osasco é uma delícia. E um dos porteiros a gente apelidou carinhosamente de Steve Buscemi, porque ele parece o ator Steve Buscemi. Ah, famoso. E o outro é o Maguila. Que Maguila. Fala, parece Maguila. Sabe, eu não sei imitar a voz do Maguila. Fala igual. Você vê que o Maguila você não entende direito. O Maguila é o melhor de todos. Ele parece o Maguila e fala igual o Maguila. Mas de porteiro, tem uma história que o Brian tem, que até deu um apelido para o Brian, né? Nossa, é boa. E essa história é muito boa. É muito boa. Você precisa contar. Posso contar? Essa história é demais. Eu vou contar essa história boa. Quando eu fui morar em Osasco, eu cheguei no prédio e eu, obviamente, não era conhecido pelos porteiros, né? Certo, certo. E aí, lá no prédio, tem uns portões que são abertos apenas pelo porteiro. Ele fica lá dentro, na guarita dele, ele enxerga o morador na rua pela câmera e aí ele aperta o botão para que o portão se abra. Okay. Como o porteiro não me conhecia, ele sempre saía da casinha e aí chegava em mim e perguntava meu nome. Aí eu falava meu nome, ele procurava meu nome numa lista de moradores. Sim. E abria o portão pra mim se ele encontrasse. Aí eu tava falando pro porteiro meu nome e ele não achava. Você era novo no prédio também? Eu era novo. Foi a primeira vez que eu fui no prédio. Tinha o nome? Meu nome tava lá, okay. Mas ele não encontrava. Aí eu falava Brian e ele procurava e não achava. É Brian e ele não achava. Aí eu soletrava B-R-A e ele não achava. Aí ele falou, não, eu vou escrever aqui o teu nome. E aí depois, quando você entrar, você me ajuda a localizar. Boa. Eu falei, beleza. Aí eu falei, B de bola, aí ele colocou lá, R-A-I-A-N, e ele escrevendo. Aí ele abriu a porta. Aí eu entrei e tava escrito no papel, Fruvis. Cara, ele não acertou nenhuma letra do meu nome. Fruvis, cara. Ele escreveu Fruvis, se eu não tivesse visto. Fruvis. Ele escreveu Fruvis. Ele nunca ia encontrar Fruvis na lista do condomínio. Você não faz, cara. No Brian. Brian aí... pra Fruvis é uma diferença gigantesca. Caralho. Você tem que virar uma ideia do avesso. O mais legal de tudo é que aí chegaram os técnicos da NET pra instalar a internet lá em casa. E eles perguntaram que nome eu queria colocar no Wi-Fi. Aí eu falei, coloca Fruvis. E até hoje meu Wi-Fi é Fruvis. Cara, demais. Esse porteiro, quando chega encomenda, chega, você pede uma coisa, ele só fala assim: chega uma motoqueira. Chegou um motoqueiro. Você pede uma pizza, chegou uma motoqueira. Chegou uma entrega. Eu acho bom até. Chegou motoqueiro, acho que é melhor do que aquele porteiro que acha que tudo é pizza. Qualquer coisa. Chegou uma caixa do Sedex, chegou uma pizza. Veio do Amazonas aqui, uma pizza. Qualquer coisa que chega no prédio, chega um vizinho, chega um amigo seu, toca lá, né? É, de dread, chegou uma pizza. Qualquer cara é o motoboy da pizza. No apartamento que a gente morava, tinha um que era. Chegou o almoço. Era 10 da noite. Chegou o almoço aqui. Bom, chegou, vou descer buscar. Mas o porteiro, a tarefa de ser porteiro é difícil, porque difícil. A gente tá falando de todos os tipos de vizinhos. Qual é o ouvido que mais deve doer? É o do porteiro. É porque ele tem que lidar com todos. Ele tem que lidar com todos. O pior é que o porteiro não consegue nem se defender, porque ele fala e ninguém entende. E ele vai bater boca com você, ninguém vai entender. Então ele sofre em dobro, porque ele só pode escutar. É verdade. Ser porteiro é uma desgraça, e aí acontece, tá lá o vizinho da furadeira furando e a vizinha que reclama de barulho, ela liga pro porteiro e xinga pro porteiro como se ele fosse culpado. Aí o porteiro liga pro vizinho da furadeira e fala, tão pedindo pra você parar. Aí o furadeira liga e xinga pro porteiro. Coitado do porteiro. O porteiro, existe o dia nacional do porteiro. Não, ele é tipo juiz do futebol, o porteiro, feriado, né? Tinha que ser feriado. O porteiro é o juiz de futebol, nunca ninguém tá feliz com o juiz, é a mesma coisa com o porteiro. É verdade, e todos os problemas do prédio, se acontecer alguma coisa, é culpa do porteiro. Não é uma situação muito fácil ser porteiro. Olha o barulho aí em cima. Mas eu tô pensando aqui em algumas histórias que já tenham acontecido com a gente, umas histórias de vida que aconteceram na vizinhança. Eu lembrei de uma história muito boa que eu gostaria de contar agora, que aconteceu com uma vizinha minha, o nome dela era Marta. A Marta, ela era viciada em cigarro. A Marta fumava absurdamente, ela é minha vizinha de baixo. Ela era a famosa chaminé. É a chaminé, exatamente. A Marta chaminé.

Os filhos sabiam? Os filhos eu não sei se sabiam, certo. Mas os vizinhos sabiam. Eram os reais filhos da puta. Exatamente, okay. Esse é o ponto. Okay. E aí a recomendação da minha família era de não chama eles de filho da puta. Tipo, se brigar, não chama de filho da puta, porque ele realmente é. E se a mãe dele souber que ele foi chamado de filho da puta, pode dar uma baita de uma treta. Ah, pessoal, exatamente. Muito bom, muito então bom. Assim, se brigar com qualquer um, pode fazer o que quiser. Mas com eles, não chama de filho da puta, senão vai arrumar incomodação pra família. Muito boa. Uma recomendação cara, justa. Eu tenho uma história boa também, porque eu era o filho do vizinho. Achei que você era o maior filho. Então, cara, tipo, minha mãe me dava todas essas recomendações e saía, deixava eu e meu irmão sozinho em casa o dia inteiro. Ah, tem essa turma também. É, aí, meu irmão ia pra um lado, ia pro outro, e aquele dia eu resolvi ficar em casa. Eu comecei a pegar papéis de caderno e fazer aviãozinho. Aí eu tive uma ideia boa. Eu peguei um isqueiro, coloquei fogo atrás do aviãozinho. Cara, criança não pode ficar sozinha em casa. E joguei, eu morava no quarto andar. Certo. Aí joguei o primeiro, foi, vou. Você jogou um avião em chamas. Exatamente. Eu era um terrorista. Ok. Queria... Era vizinho da Paula Fernandes, ela compôs Pássaro de Fogo. Aí joguei um aviãozinho pegando fogo, beleza, de boa. Joguei dois, joguei três. Aí um amigo meu viu de lá de baixo e resolveu subir comigo. Aí eu fui mostrar, então, cara, você tem que fazer assim. Pega o aviãozinho, coloca fogo e joga. A hora que eu joguei, o aviãozinho fez uma curva pra baixo e entrou no apartamento de baixo da vizinha. Parabéns! Meu Deus! Parabéns. O sopro de Deus. Um papel pegando fogo entrou no apartamento. Entendeu? No apartamento. Casa da mulher. Aí, obviamente, tipo, quase deu bosta e tal. Ah, não! Quase que deu bosta, ela morreu queimada. Aí, o marido da vizinha, tipo, deu meia hora, ele bateu lá em casa. Eu falei assim, não fui eu que fiz isso, quero ver tu provar, não sei o quê. Ah, ele bateu, tipo, já reclamando. Mala ainda, né? Mala ainda. Prova? É, não fui eu. Prova? Prova que eu. Você tem provas que foi? Você tem provas? Então, aí fechei a porta na cara dele e fiquei o dia inteiro com fechado de medo, né? Certo. Deu 10 horas da noite, minha mãe chegou do trabalho, toca a campainha, o meu vizinho. Aí ele falou, teu filho jogou um papel pegando fogo, quase pegou fogo. Teu filho jogou um papel pegando fogo? Mais nada. Quase pegou fogo no apartamento, pega fogo no prédio, vai matar milhões de famílias. Não sei. A preocupação. Aí eu, do lado da minha mãe, eu falei, não fui eu quero ver ele provar. Ah. De novo? Falei, eu sustentei o argumento. Criança advogada, sim. Criança advogada. Eu sustentei o argumento. Nossa, eu tô com muita raiva de você, conta essa história, vai. Aí, tô esperando um final muito triste pra você. Aí, cara... Todos estão. Eu quero rir, mas eu tô com ódio desse rir. Minha mãe pegou o aviãozinho dobrado da mão do meu vizinho e abriu. Era uma prova e tava o meu nome. Perfeito! E aí? Cara, eu apanhei aquela noite. Que delícia. Tipo, muito tempo apanhando, aí eu acordei apanhando. Apanhou com um chinelo de fogo. Minha mãe me fez... de fogo. Minha mãe me fez descer no parquinho aquele dia e pegar todos os outros aviãozinhos que estavam lá. Bem feito. Nossa, me fudi pra caralho. Bem feito. Olha o barulho aí em cima. Cara, eu tenho uma história que aconteceu recentemente, mas ela não é engraçada porque, assim, chegou um nível... que eu achei que ia virar casa de polícia. E ela não é engraçada. Nossa, cara. É porque, cara, eu passei tanto medo, assim, tanta tensão, que foi logo quando eu cheguei em Osasco, o vizinho de baixo, cara, era um casal novo também, que tinha um bebezinho. Só que eles eram muito neuróticos, essa coisa de barulho, sabe? Certo. Aquele vizinho tradicional do barulho. E quando a gente chegou, pra você ter uma ideia, a gente só tinha uma cama. A gente tinha TV, não tinha nada. E eles conseguiam reclamar de barulho assim. E era uma parada assim, meio neurótica. Tipo, 1 hora da tarde, batia a vizinha lá. Gente, vocês estão pisando muito forte. A minha filha não consegue dormir. Entendi. E aí você fica assim meio... Como é pisar forte, né? Tipo... Ah, tudo bem, mas cara, pisar forte no chão não faz sentido. Aí daqui a pouco... Moço, vocês estão tomando banho 11 horas da noite. Ué? E eu tô escutando o barulho do chuveiro e minha criança não consegue dormir. E eu comecei a achar meio estranho. É. Teve um dia que a gente tava deitado no quarto, eu escutei uma paulada, pau, pau. Cara, o vizinho, ele se pendurou no andar, ele morava no andar de baixo. Se pendurou, pegou um pedaço de pau e começou a bater na minha varanda com um pedaço de pau. Mas você tá dormindo? Caralho, tava velho. Deitado. Caralho, eu dou King Kong, vizinho. Pau, pau. Donkey Kong. Cara, começou escalando a dar o prédio. E aí começou uma guerra, porque daí eu comecei... Era o coitado do porteiro, o porteiro, ele... Esse vizinho de baixo reclamava tanto que o porteiro, ele ligava e falava assim... Senhor, desculpa. Eu tô ligando pra você porque eu não vou pedir pra você não fazer barulho, porque eu sei. Claro. Aí, cara, chegou um nível que a síndica... Mas ia... o cara era neurótico com barulho. Você não tava nem fazendo barulho pra não, ver. Não, não tinha. Chegou um nível que a síndica foi no apartamento do vizinho de baixo e passou, tipo, uma tarde lá pra ver se realmente era esse absurdo. Só que não era, entendeu? Cara, eu sei que foi levando a história e não acontecia nada. Aí, de repente, esse vizinho sumiu. Opa. Sumiu. Que bom. E eu falei, caralho, cara, que ótimo, né? Que bom. Se mudou. E depois eu fui descobrir que o vizinho foi preso. Opa! Ele realmente se mudou, só que foi pra cadeia. Era o vizinho do homicida. E hoje o meu vizinho de baixo é o Pablo Peixoto, que é o cara do Quatro Coisas. Sim. E ele fala, cara, eu não sei do que ele reclamava. Porque, tipo, não vocês fazem barulho. O barulho normal, sabe? Às vezes bate uma porta, sei lá. É, às vezes, na verdade, o barulho vem de outro vizinho e ele automaticamente acha que é de você. Vai ver vindo o vizinho do lado e ele achava que era de cima, não sei. Eu dava pra ver que os caras estavam afetados, assim, sabe? Tipo, aquele vizinho na então porta, ele já tava, tipo, tremendo. Neurótico da polícia bater na casa dele. Sei lá, cara. E aí ele já, qualquer barulho, vai, é a polícia. É agora que eu vou, e algum dia foi. Cara, eu sei, já... eu nunca passei tanto medo na minha vida. Ele assim. Fez isso errado, que foi chamando mais atenção, né? É, ele não precisava. Ele chamou a polícia pro Luigi e acabou sendo preso. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Não faço ideia, isso eu lembro. Não é, eu não lembro. Olha o barulho aí em cima. Eu lembrei de outra história, já que você falou de polícia, vizinho, não sei o quê. Lembrei de uma história muito boa. Que tinha um vizinho no meu prédio antigo, quando eu era pequeno, que ele era o vizinho mais chique do prédio. Porque assim, eu era um prédio, né, modesto. Tem um vizinho rico também, sempre. Então, era um vizinho meio rico. Ele tava sempre de terno. É o Kiko. Ele tava sempre de terno, né, óculos escuro e tal, e chegava numa BMW. Olô. E assim, o nosso prédio não era um prédio de gente rica, era um prédio normal, assim, era um prédio ok. E o cara, ele claramente ele tinha um nível social muito mais alto do que todo mundo no prédio. E todo mundo ficava, né, abismado, assim, como esse cara vivia bem, né. E era aquele vizinho gente boa, né, que vai lá, cumprimenta todo mundo, qualquer um que passa, cumprimenta e tal, e fala com você, enfim. Ele interage bastante. De bem com a vida, sempre. É, de bem com a vida. E aí a gente passava, ele... Sabe aquele vizinho que as crianças tá ali? Ei, criançada, cumprimenta a criançada. E aí tá a vizinha fofoqueira, ele dá um oi. Ele é o bom samaritano. Bom samaritano, exatamente. Boa, Igor. Ele era exatamente isso. E um cara bem, como é que se diz? Bem apessoado. Apresentável. Apresentável e tal. E aí, um determinado dia, a Polícia Federal apareceu no nosso prédio. Caralho. Polícia Federal. Imagina. Você é criança, tá lá brincando de bola, começa a vir umas viaturas com os caras ali, metralhadora. Mas não era aquele japonês da Polícia Federal? Que japonês? O Polícia Federal tem um japonês que toda prisão que aparece tem um japonês. Ele tá lá. Polícia Federal. Vai todas as prisões feitas pela Polícia Federal tem um japonês lá, cara. Ele é tipo Superman brasileiro, tá ligado? Sabia disso não. É sério. Sabia. Provavelmente vai ter muita gente que tá ouvindo que vai conhecer. Vai pesquisar agora. E aí chegou a Polícia Federal, foi aquele, né? Pô, Polícia Federal num prédio, velho. Tá acontecendo, todo mundo, os vizinhos saíram, mó confusão, não sei o quê. E foram no apartamento do vizinho gente boa aí, do cara de terno, no apartamento do professor Girafales. Foram lá no apartamento. Aí todo mundo, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Será que ele foi assaltado? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Daqui a pouco sai o professor Girafales, sai algemado. O cara era assaltante de banco. Caralho! E era meu vizinho de porta. Assaltante de banco. Pô, e era gente boa ainda. Gente boa pra caramba. Se ele falasse comigo ali, eu ia virar assaltante de banco também, tipo, porque o cara era muito gente boa. Ele chegava pra assaltar, o cara já falava, você pega o meu dinheiro, pega aqui. Olha só, faz o que você quiser. A loucura que tá acontecendo, enfim. Você não sabe, essa é uma dica pra você. Você que acha que o seu vizinho está incluso em alguma dessas estereótipos aí que a gente deu, né, fofoqueiro, não sei o que aí, às vezes seu vizinho é alguma coisa que você não tem nem ideia. Às vezes ele é blogueiro, olha só. Às vezes ele é blogueiro. Às vezes aqueles três maconheiros lá são apenas três blogueiros. Pode acontecer, você não sabe o que é que... Você não sabe, o perigo mora ao lado. O perigo mora ao lado, olha, essa frase aí é um clássico. Muito cuidado com o seu vizinho. Enfim, esse é o segundo podcast aí do Não Ovo. Acho que deu pra contar bastante história aí de vizinhos. Apesar do nome ser Boa Vizinhança, o que menos teve foi Boa Vizinhança. Boa Noite. Vizinho, um pouco de... O que mais aqui teve foi desgraça, né? Só tragédia. Só destruição. Só destruição. Você que tem alguma história sobre vizinho e quer participar aí também, tem o Facebook do Não Ovo, que é /Não Ovo. Tem o Twitter, que é /Não Ovo também. Pode contar as histórias aí em qualquer uma dessas redes sociais. Ou então mandar um e-mail pra gente, que é o nãoovo@nãosalvo.com.br www.ouvirfalar.com.br contando as histórias. É, e aí fica de olho também nas publicações que a gente bota no blog ali, no Não Salvo, com a categoria do Não Ovo, que a gente tá publicando todos os episódios. Eu não sei se fala o quê? Episódio? Eu acho que episódio. Eu sempre fico na dúvida o que é. A gente coloca ali todos os episódios do Não Ovo e também do Teoria Não Ovo, né? Que é um podcast à parte aí, é uma vertente do nosso podcast. É o lado B. É o lado B, boa, é o lado B do Não Ovo. Então fique ligado que a gente já tem um feed aí, na publicação dá pra ver qual que é o feed aí, tem o link do feed. E em breve também disponível no aplicativo direto no podcast do iPhone pra você conseguir baixar e ver tudo automaticamente, né? Escutar tudo automaticamente. Muito obrigado, amigos! Valeu! Valeu! Isso aí. Respeitem os vizinhos, hein? Por favor.